Como se eu fosse um monstro, minha vibe é sombria. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas cê não duvida, eu ainda senti o poder da minha vida. Monstro, minha vibe é sombria. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas cê não duvida, eu ainda senti o poder da minha vida. Cala a boca, cascaro. Para de chorar, seu verme asqueroso. Eu tô ficando louco. Senti o meu que tremei do mundo todo. Seu poder, seu ataque, minha sorte eu levei no peito, nem tive que defender. É melhor tomar cuidado, eu nasci com mais de 10 mil de ki. Esse é o ódio que te aniquila. É o poder da minha ira, tão forte que até some minha pupila. É tanta energia que o cabelo verde brilha. Quero! Eu vou tirar a sua vida. Todos vão destruir, farei sua raça parar de existir. Não se compare a mim, eu sou Broly, lendário, super saiyajin. Eles têm medo da raposa. Eu posso destruir Konoha se entrar no meu caminho. Quando o Buu tiver no ódio, eu te mato. Pergunta lá pra Kushina e Minato. Meu ódio queima igual chama. Chama de Kurama, acha que é bicho dama. Mirei bem na sua cara, o Uchiha Madara. Eu vou te mostrar porque não se deve mexer com a nove caudas. Olha o chakra vermelho surgindo. Pele do Naruto se despedaça. Seus dentes se transformam em caninos. Unhas agora agarradas, afiadas. O meu ódio vai te consumindo. Arranca esse selo, se quenta na cara. Mas se vire nove Kurama, não sai da jaula. Então olhe bem, pro rosto de quem perdeu tudo no mundo. Falhou mais de 100, só com minha presença até te dá susto. Dita fera, cai por terra. Dessa era sou mais forte. Não são deuses, eles seres. Só vocês, eu sou a morte. Dilacerando, cortando o céu. Tão violento que até monstros fogem. Baba Yaga, estilo é cruel. Pare, foge. Igual vocês morrem. Me cercaram, é meu fim. Achei que tinham entendido. Não tô preso com vocês. Vocês que estão comigo. Monstro, minha vibe é sombria. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas cê não duvida, eu ainda senti o poder da minha vida. Monstro, minha vibe é sombria. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas cê não duvida, eu ainda senti o poder da minha vida.